de vários pais, várias mães, é impressionante. Meus irmãos eu não conheço, todos voltam, mira, me aparece um, se apresenta, apresenta e assim por diante. Minha família é bem maior do que imagina, não cabe nessa rima, se revela cada esquina e a todo instante. Sobrenome é irrelevante, trabalhador ou estudante, sério, sou comediante, e não é só nas esquinas da minha cidade. Representatividade, a família em Chicago é uma realidade. Pra conhecer outros irmãos na Patagônia é uma questão de oportunidade. Confio na regência da divindade, responsabilidade. Me apresenta quem preciso com simplicidade e me mostra a verdade, que o que define os laços mais fortes é a afinidade. Irmãos, irmãs, pais e mães. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Irmãos, irmãs, pais e mães. Unidade coletiva pela providência. You are all in my family, brothers, sisters, homo sapien. Though I myself ask, why so much hating then? Every human is a knowledge keeper for real. We live, we feel, try to know what's the deal. But it's not in your church or having to kneel. More than a mosque or sanctuary of a synagogue. People claim to pray every day, but they still sin in God. Good gracious, good God almighty. Black and brown skin, red, yellow to the whitey. Creator looks down on us, yet highly. Alrighty, then day to day I smile and grin. Acknowledge the fact that he hides within. I cannot pretend that in the end, in any individual I can find friend. And that's the way it should be always, cause our cosmic mother loves us and always. Deprived man, distant land like my brother. Working woman in favela, lover like a mother. I can stand and never ever see the pain of another. Cause it's done to the other, it's done to the self. This rule of gold shall grant the world's wealth. Look into the eyes of passerbys on the street. Know that one light shows, one heart beats. The rhythm of the universe will whisper in your dome. The one and only tune that can take you home. Home. So please know that you are never alone. You are never alone. Se a árvore tem vários ramos, eu sou igual Tony Ramos. Quero chegar até as flores, vamos. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que tem chifre é touro. Eu digo, nem tudo que é conhecido é amigo. Não te dá volta, pede pra dormir, rouba tudinho. Igual fez com o Castro, otário do Rubinho. Cê quer fazer o bem, mas pena que tem o mal. Depois que inventaram o dinheiro, isso virou normal. Nego se fode por inteiro, por qualquer um real. Vende o casaco maneiro do irmão que tava no varal. Pra pegar dois papel na boca e tomar tapa, pedindo mais tarde pra pagar um salgado na Lapa. Outros só tem como parceiro seu Walkman. Em todo Rio de Janeiro, sua elite quer bem. Deve tá cheio do dinheiro e mulher também. Mas sua reputação não anda assim tão bem. Grandpa spoke upon this genealogy in the heat of concentration. The spirit explained to me my presence is not a dream, but opposite of what you live in. Reality is from focus. It's never given if you let someone give it. Chances are you never live it. Just repeat blase measures and themes, extreme crescendos, diminuendos. If you don't believe me, son, take a look outside your window. Same pain, more clouds, more rain. Disagreements leaves a red stain. Shots in the dark shatters a mother's heart. We wanna put an end, but yo, we need to build a star. Dig. You ever wonder why I smile as a smile? And everyone is captivated by the steps of a child. Human connection, infinity times a mile. Oh yes, this long grandson, family ties are deep. That's why I'm about to bring life right back to this beat. And the words I speak, ain't no old man babble. It's my afterlife experience. So realize it, if it's the Holy Ghost, realize it. Or the spirit of Shango, it's you, yes you, yes you. Who me, not me, but you. So dance your dance, do your do. For shame, maracatu. Sing your blues, bust your flows. Bomba, bim, bim, wah, wah. Cool, just be the world. Be the world, be the world. Be the world, just be the world. Be the world, just be the world. Be the world, be the world.